estacionamento da 3858. São dois livros, chame táxi, TAN 3858. Camarada, TAN 3858. Sou o Gondor 096, a informação é Zulu, portão 8, autorização Fortaleza. Zulu 096, informação Zulu, confere. Para Fortaleza tem um 370 aprovado. Por gentileza, só 2 minutos para cópia. Prepare Momo, transição Froti, Gondor 096. Simples, conta no 096 da Gol. Baixo Janeiro 63, 10, 121 a bordo, alternativa Salvador e 3 horas e 30 da noite. Peste, por gentileza, confirme 121 a bordo. 121, é confirmado, só a alternativa é Maceió. Maceió alternado, ciente, aguarde 1 minuto para início do táxi, 310. Aguarde. Para o táxi do TAN 3858, com 151 a bordo, 4 horas de autonomia alternando, Salvador. Conferem. Ok, o TAN 3858 está aqui se aprovado à direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 020. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, décima 95, o TAN 3858 tem um bom voo. Negativo, vai até o ponto de espera, unir o táxi, uma do lado, 2895. Obrigado, então boa noite, TAN 3850. Boa noite, senhor. Baixo 310, táxi aprovado via parte principal Índia, seguindo o urbano da TAN, à frente até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 020, no ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no noite, decimal 95, 6310, tem um bom voo. 295, segue o TAN, ponto de espera da 10, 630, bom dia, boa noite. Bono 096, pronto para cópia? Copia, 096. Bono 096 autorizado para Sierra Bravo, Fox Sport Zulu, via para Zulu 9, até Bangu, após direto Abuco, após direto. Nível de voo 370. Pista em uso no 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 120.8, transponder 5412, Bono 096. Autorizado 096, Fortaleza 370, via para Zulu 9, Bangu, Abuco. Decola da 90, bom prontinho, curva esquerda, 208, 514, 12, transponder. 5412, transponder, a primeira curva à esquerda, após decolagem, saída Momo, transição prontinho, senhor. Bem, primeira curva esquerda, no 096. Correto, protegimento no 096, portão 8, chame pronto para o pushback, acionamento. Porta não, 096. Xandé 6310, autorizado 2000 pés, autorizado a final do procedimento, ajuste 1021 no reporte estabilizado. Ajuste 1021, autorizado 2000 pés, amarelo estabilizado e aliás é 6. Controle boa, TAN 3858, passando 1800 na sua escuta. 3858, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 370, via saída Momo. 370 via Momo, se possível coordenar com o colega lá de Recife, Froti, seria ideal pra gente. 3258, autorizo o Cogbo. Cogbo, 3258, graças. Portão 8 aprovado para o estacionamento na 096, chame tanque. Ponderado, 096. Na 0 de decolagem, visto na 0, vento 1, 0 graus, 1, 3 nós. Decolagem na 0, 0, 0, 3, 1, 0. Controle Salvador Azul 2782. 2782, eu tenho identificação pro Editap, chegada a Mari, reporte ideal. Pro Editap, chegada a Mari, reportará ideal 2782. Salvador Azul 24298, aciona identificação, desce ao nível de voo 050, chegada a Mari. 050, Mari, 4290. Tudo bem. 08, boa noite, 6310. 06310. Puca, passa pequeno. Poxa, 6310, contato radar, sobe e mantém nível de voo 350, sai da Puca. 350 Puca, 63190. Chama 6313, completa final, chama a torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 2, 4, 4. Chama 6313, ajuste na 021, ponte da torre, uma forma, ponte baixada travada. Chamaria baixada e travada, 6313. Salvador, Portugal 082. Portugal 022, go ahead, sir. Muito boa noite, Jam Information Zulu, QNH 1020. Position 11, request clear to Lisbon, flight level 370. Lisbon 370, roger. Stand by for your company prepare. The departure. Roger, stand by for the departure, Portugal 022. Roger, Baixo travado, 6313. Chané 6303, pouso autorizado, pistola 0, vento 130 graus, 11 mais. 130 com 11. 6310, possibilidade de voar Aracaju, da presente. E? Possibilidade de coordenação Aracaju para 6310 da Chané. Qual a distância? T20172, Recife, Alto Hernando, copiado. Golo 096, táxi aprovado, faixa principal em Índia até o ponto de espera pistola 0. Ajuste no 021, acabou de mandar agora no 021, né? No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 118, decimal 95. Golo 096, tem um bom voo. Direito do 096, pátio em Índia, 295 a torre, agora T21. 2096, tem um bom voo. Azul 2782, Portugal. Azul 2782, descida ao nível de voo 060. 060-272. Azul 4298, voo ITAP. Cascavel 1-0. Cascavel 1-0, acione identificação. 50 batendo 1-0, está no ideal de descida. O Cascavel 1-0, contato radar estabelecido, agora afastado de Salvador, 5,4 milhas a sudoeste. A chegada é a mar e a descida está autorizada até o nível de voo 170 inicialmente. Gente, perfeito, a chegada é a mar e descendo até o 70, Cascavel. Portugal 022, are you ready to copy? Ready to copy, sir, Portugal 022. Portugal 022, you're clear to Lima, Papatango, via Upper Whiskey 50, until Mike Sierra Sierra, then Upper November 866. Until Magno, then according to flight plan route, flight level 370. After departure runway 10, left turn on Momo departure, Mike Oscar, Mike Oscar departure, then Kogbu position, Kilo Oscar Golf Bravo uniform position, then fly direct to Gibbet position, Golf Echo Bravo India Tango position. Frequency of the departure 120.8, squawk 5414, Portugal 022. Bom voo. Domingo 5245, 8630. Plagem pista 90, vento 120 graus, 109. 109. So the part left turn to Momo, then Kogbu and Gibbet. The departure frequency 1208 with Kok 5414, Portugal 022. 5414, your read back is correct, Portugal 022. On stand 11, call me ready for push and start, sir. Thank you. Boa noite, 6313, autorizado Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4. Azul 4298? Prossiga. Qual a velocidade que o senhor mantém? 250. O 4298 tem condições de incrementar? Não, tem que manter 250 aqui, acho que eu faço coisa. Positivo, tem condições de manter 250 até próximo de Duna? Sim. Gentileza, aplique 250 nós, o 4298, para mantermos a separação da rodovia e um tráfego da companhia aí, que está transportando órgãos vitais, vai seguir logo após a sua aeronave. Sim, está bem, mas bem. 208, obrigado. Trolle Salvador com 1096 novamente, 9.4. 096, boa, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 370 via saída Momo. Sobe ao 370 via Momo, quando possível, se puder autorizar Momo no frontier, a gente aceita, está completamente isolado. Após 2000, direto Cogbo. Confirmado? Cogbo, após 2000. Direto, Cogbo, após 2000, voo 109, agradeço. 4298, autorizado, Duna, da presente. Duna, 4298. Cascavel 90, por gentileza, desça e mantém o nível de voo 100. Eu estou mantendo, Cascavel. Cascavel 90, confirma indicada? 00. 300, sim. 220. Copiado, 220. Azul 4298, a descida está autorizada até 3000. 3000, ajuste no 021. 3000 para 2098. Azul 2782, a descida está autorizada até 4 mil pés, o ajuste no 021. Autorizada a 4 mil no 021, o 272 azul. Cascavel 10, nivelando agora o nível de voo 100, está sob vetor, curva à esquerda, na proa 350, limitado pela magnética 100 de Simbra. Esquerda 350, Cascavel, Cascavel. Azul 4298, a descida para 2000 pés, ajuste no 021, autorizado a final do procedimento, resposta estabilizada. Vai, resposta estabilizada, descida 2000, 4298. Cascavel no zero, descida autorizada pelo 080. 080, Cascavel. Gol no 096, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundário 12685, bom voo. Recife agora 12585, alternando 2005, uma boa noite ao controle, gol no 096. O Cascavel no 0, autorizado a descida até 4000 pés, ajuste no 021. Até 4000, ajuste no 021, Cascavel. Azul 2782, descida até 3000 pés. 3.272 azul. Por gentileza, prepare da El, Leda Morte, eu levo a de 1 minuto 4, 3, 8, 1, 5. Resposta. Cascavel no zero, completa a redução de velocidade para 200 nós, direita para a 070. Ok, para 200 nós, direita 020. 070. Cascavel no zero vai ultrapassar o curso do localizador, aguardando o vetor final para interceptar, vai seguir o tráfego com o transporte de órgãos vitais na final. E aí, Cascavel? Azul 4298 estabilizado. 4298 completa a final, chama a torre 1 no 8, decimal 95. 1895, ó. Vai à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa Motiva. Controle 120, decimal 8. Transponder 5420-38 no 5. Localizando Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 1-0. Tango Bravo Eco, decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda Motiva, 120-8, transponder 5420. Protegimento correto, 38 no 5, portão 3, chame pronto para o pushback acionamento. Camarada. Cascavel no zero, descida para 3000 pés. 3000 pés, Cascavel, batendo 0-0 para o outro. Vivo Cascavel no zero, completa a redução para 1909. Fecha tudo para o 1-0. O Azul 2782 informa que interceptou o localizador. O procedimento é X-ray. Em 2782, torre 1, 98, 1995, bom pouso. Oi, Salvador, boa noite, o Azul 2782. Azul 2782, continua a aproximação, 29021, ou aguardando a autorização do posto? Prosseguindo a aproximação, aguardando a autorização do posto, 272 Azul. Travel 10, completa a redução para a velocidade de aproximação, reposto estabilizado no final do procedimento. Gente, reduzido. 3815, aguarde. Salve, Salvador, boa noite, Azul 14, mais 8, segurou. 3815, desconsidere, chame pronto para o táxi, chefe. Aprovado, chama a táxi, 3815. Azul 4298. Boa noite, autorizado Alfa, chama ingresso, taxiway Juliet. Tem taxi de Alfa, chama na ingresso Juliet, do 4298. D782, pouso autorizado de 1-0, vento 120 graus, 93 nós. Autorizado pouso na 1-0 para azul 172. Janela 6313, por gentileza, qual é a saída prevista? Eu vou para Guarulhos na uniforme Zulu 10. Prevista a saída da El Transição Mótiva, senhor. Obrigado. Ingresso com a Juliette, Azul 4298. Azul 4298, mantenha a presente posição, aguarde o táxi da Magotan. Vai manter a posição, Azul 4298. Cascavel 10, esse é o localizador, X-ray 10. 505 milhas para o externo, cheque o trem, chame a torre 11895, Cascavel. Está sendo aprovado, vai chamar a polícia 295, direto. Oi, Salvador, boa noite, Cascavel, 10. Boa noite, prossiga. Ok, passou dura, está batendo, está virando o localizador da pista 10, Cascavel. Gente, reparte externo. Reparte externo. contato 338, 15, temos 181 a bordo, 350 alternado Ribeirão Preto. Tá 38, 15, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0 via táxi Inga. Quando pronto, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 021, no bom voo. Libertar, ponto de espera, 190 via Índia, 2295, obrigado, bom serviço. Azul 4298, atento ao táxi de 2 da TAM, autorizado ingresso Juliette, posição 02. Veja táxi Juliette, posição 02, Azul 4298. 05220, descida 150, ciente da Alfa. 3305 Salvador, ajuste 1021, desça para 6000, voe direto Duna para o ILS. 1021, direto Duna, ILS, 3, da 1-0, 3-0. 782, falou 1-4, livre à direita, falou 1-2-1, decimal 9. Para a direita, 1-2-1-9, 27-8-2-2. Salvador, muito boa noite, o Azul 2782 livrou. Azul 2782, boa noite, autorizado o táxi a Alfa Kilo, pátio 3, atento às instruções do balizador. Alfa Kilo, pátio 3, atentaremos ao balizador, 273 Azul. Confirmando o via declarada? Salvador, Portugal 022, position 11 west, pushback answer. Air Portugal 022, set up approved to port ready for taxi. Okay, pushback starts approved, call you back to taxi, Portugal 022. Arbor após posição 11. Arbor 11, Azul 2782, posição indicada 03, Romeu, no pátio 3. Pátio 3, 3 Romeu, 273. No 5 ali, mantendo 0. Ali, mantendo 0, tá, 38, na 5. Zero, sala 1 no meia, livre à direita, sala 1, 2, 1, decimal 9. Na direita, 2, 1, 9, Cascavel. Olá, Salvador, boa noite, Cascavel, obrigado. É o 1-0 autorizado, táxi via Alfa, reporte ponto de espera da Delta. Via Alfa, está com a espera da Delta, por favor. 28 no 5, livre decolar, dá 1-0, vento 1-2-0 graus, cono 2, máximo. Livre decolar, dá 1-0, alterna 3-2, toma 5. Corrigido. Dando 3305, passa Cairu, altitude 12.000, voa sobre água, desça para 2.000, sem restrições. Sensacional, 2.000, 3305, com B20. B21. Valeu! Tá no ponto de alto, Cascavel, obrigado. Sim, mantém o ponto de espera. Cascavel 1-0 após a passagem da aeronave da TAM, autorizado o cruzamento, reporte pista livre no Antec Soy Hotel. Entendi, reporte pista livre, Cascavel. Salvador 4-2, preciso, boa noite. Azul 4235, Salvador, desça para 5.000, direto Bonf, ajuste 1021, chegada Bonf, pista 10. 1021, direto Bonf, Salvador, boa noite, 385, decolada, Nadael. Dan 3815, Salvador, contato, radar após 2.000, Leda, Leda, Mótima, câmbio. Após 2.000, Leda, Leda, Mótima, 38, não sei. Yes, X-ray India, when ready to call tower 118.95, QNH 1021. Okay, taxi to hold your position 1810 via X-ray India, QNH is now 1021, and the tower will be 118.95 when ready, approach 022. Autorizando a aproximação à ILS. Autorizado ao X-Ray da 10305 CT. Controle de Salvador Federal 9973, boa noite, informação alfa. 09973, desça para 6.000, chegando a MAN, ajuste no 021. 6.000 a MAN, 021, 9973. boa noite, approach 022, approach holding position 1-1-0, ready for departure. Approach 022, cleared for a lineup and takeoff runway 10, wind 120 degrees with 12 knots. Clear for lineup and takeoff runway 10, approach 022. Para 246, senhor, identificação, desça para 8.000, chegada a bomba e ajuste no 021. 8.000, bomba no 021, na boa, 246. Zero 9973, velocidade 2509. Reduzindo 2509, 9973. TLF, X-Ray 10, 3305 da TAM. Localizador em aproximação, cheque trem, chame torre 1-1-8-9-5, 3305. 3895, torre de Salvador, 3305, obrigado, até daqui a pouco. Certo. Oceaner 6313, hora certa 2-6, informação alfa, autorizando Guarulhos, aerovia Upper Zulu 1-0 até Taubaté, nível 360. Saída Dael, Leda, transição Mótiva, pistão no zero, primeira curva direita, transponder 5427, frequência do controle Salvador, 120.8. Entre Roxané, 6-3-1-6, autorizado Guarulhos 3-0, Guarulhos 3-0, até Taubaté, decola da pistão no zero, curva direita, Dael, Leda, Mótiva, transponder 5427. 208. Janer 6313, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Chamarei pronto, pushback e acionamento. Muito boa noite, senhor Tervan. Portugal 022, control, a radio cantec, proceed as clear. Sim, é clear, Portugal 022. Geral 9973, desça para 3.000. 3.000, 9973. Bom 246, desça para 5.000. 5.000, bom 246. Então 235, velocidade 210. 210, mais 4235. Bell 022, climb and maintain initial level 330. Initial level 330, Bell 3895, chame Recife 251. 251, 3895, a bordo. Boa, azul 4235, vetoração para sequência bento. Direita, proa 230, está limitado pelo localizador. Direita 230, limitado pelo localizador. 09973, voe Duna, desça para 2000 para aproximação ILS. Duna 2000 para aproximação ILS 9973. Gal 022 request. Yo. Request proceed direct to Gambit if possible. Roger, just a moment. Okay, stand by. Solos 30, livre à direita, sol 121 decimal 9. 219, sol solador 305, obrigado, até daqui a pouco. Tá 3305, boa noite, autorizado o táxi via taxi Alfa e Juliette, posição 05. Alfa Juliette 05, 3305, obrigado, até daqui a pouco. Aproveite o início de vetoração, vou na proa 230, desça para 3000, limite ao localizador. Afirma então, 230, 3000 é estado localizador, 2, Portugal 022, initially maintain the SID, negative flight to the beach. Copy that, Portugal 022, proceeding as clear. Do 4235, esquerda 190, permanece alternado para a falha de comunicações. Esquerda 190, limitado pelo lado, fazer 4235. 09973, livre LS. Livre LS, 9973. Portugal 022, can taxi center, frequency 126.85, over. 126.85, Portugal 022, adeus, obrigado, seu amigo. É. Azul 4235, esquerda 140 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Esquerda 140, livre LS, para 23. Bom, 246, à esquerda, proa 200, desça para 2000, permanece localizador. 2000, permanece, boa, 246. É, 200. Se 19973, 4 milhas para o externo em aproximação, reduz a check trem, torre 1895. 1895, 9973, obrigado. Correio Sideral 9973, boa noite, no INS da ONU Zero. Boa noite, 9973, livre pouso na ONU Zero, vento 1, 20 graus com 1 no NASA, altímetro no 021. Livre pouso na ONU Zero, 9973.